Eu entrei num mundo onde achei que não ia mais voltar. A minha vida vai acabar se meu HP zerar. Caiaba, você criou tudo isso pra brincar de Deus. Quem vai destruir o plano seu? Vou ser eu. Eu vou zerar esse choco. Eu não tenho tempo. Me visto de preto. Não posso ter medo. Eu não tenho medo. O espadachim negro. Eu vou zerar esse choco. Eu não tenho tempo. Me visto de preto. Não posso ter medo. Eu não tenho medo. O espadachim negro. Minha habilidade é única, então me desafiando. Vou provar o quanto são fracos, mesmo trapaceando. Mesmo com eles me atacando, eu curei meu HP todo. Se some danço de dano, eu tenho o dia todo. Qual é o meu destino? Não tenho saída. Eu sou o escolhido pra salvar e essas vidas. E o mundo todo vai ver que eu finalizei o jogo. No mundo virtual, eu também morrerei na vida real. Pelas almas de quem já morreu, isso vai mudar. Por conta do meu orgulho, perdi os meus amigos, a minha vida. E eu sei que se eu parar, o final vai ser pior. Mas eu vou continuar, nem que um dia eu vire pó. E eu nunca vou deixar alguém te machucar. A gente vai se encontrar do outro lado da zona. Ainda tive tempo, olha a família que agora temos. Rio e aqui dentro, nós escolhemos que pra sempre os seus pais nós seremos. Eu entrei num mundo onde achei que não ia mais voltar. A minha vida vai acabar se meu HP zerar. Caiaba, você criou tudo isso pra brincar de Deus. Quem vai destruir o plano seu? Vou ser eu. Eu vou zerar esse choco. Eu não tenho tempo. Me visto de preto. Não posso ter medo. Eu não tenho medo. O espadachim negro. Eu vou zerar esse choco. Eu não tenho tempo. Me visto de preto. Não posso ter medo. Eu não tenho medo. O espadachim negro. Minha habilidade é única, então me desafiando. Vou provar o quanto são fracos, mesmo trapaceando. Mesmo com eles me atacando, eu curei meu HP todo. Se some danço de dano, eu tenho o dia todo. Qual é o meu destino? Não tenho saída. Eu sou o escolhido pra salvar e o mundo todo vai ver que eu finalizei o jogo. Um jogador completa sua missão. E depois de toda a destruição, descobre que foi tudo em vão. Sete minutos, eu vou zerar esse choco. Eu não tenho tempo. Me visto de preto. Não posso ter medo. Eu não tenho medo. O espadachim negro.